ونمكن له Thank you. لا الله الله والسماء

Allahu Akbar. Thank you. Governmental banana. أجمعنا الله. قال تب I'm Yeah.